É difícil o tempo e muito tenebroso, como está escrito. A fartura acabou, tudo se transformou, chegou finalmente. O que tanta gente esqueceu de lembrar que ia acontecer. Muitos são os doentes, tantos sem moradia, outros sem ter que o comer. Oh, igreja que ora, que canta louvores ao Trino Deus. Não te importe com o tempo, porque teu sustento, ele vem lá do céu. Confia na luta, porque vitoriosa caminhando vais. Te encontrar com Jesus, o leão de Judá, mas não te faltará nada. Não há mares nem rios que possam impedir a tua jornada, porque a glória daquele que é o Senhor estará sobre ti.